A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nós aqui do Agente 86 fazemos sempre questão de derrubar os muros da doce nostalgia a fim de fazer ali os ouvintes perceberem que o saudoso passado não era tão bom quanto a nossa memória seletiva, ela faz sempre questão de dizer que ele é, né? E que o estilo de vida de hoje, na maioria das vezes, nos traz muito mais conforto e simplicidades até, por que não? Agora não tem como negar que a educação das nossas infâncias foi, na maioria das vezes, muito sólida, e muito mais do que é hoje, inclusive, a contar com o ensino público, que atualmente, né, é impressionante isso. É uma merda. Isso. Ensino público hoje é uma bosta. Uma criança de 10, 12 anos não consegue sequer formar uma simples estrutura de textos, né? É impressionante você ver criança ali na quarta série e não sabe escrever, é analfabeta. Tem a tal de progressão continuada, né, que é assim, vai passando. Vai passando, passa. Filha da puta. Perdeu-se aquele lance bacana de ficar esperando a nota ali e tal. Tremendo, você ia pegar o boletim tremendo. Isso, já exato. Pensando na sua que o teu pai ia te dar. Hoje em dia o pai não pode nem dar uma palmadinha no rabo de alguém. Mas nem sempre é tarde para se deixar de ser um completo idiota. E hoje aqui no nosso podcast nós vamos falar de um assunto que era bem comum no passado. Estou falando da educação adulta, que tinha vários nomes pelo país. Mobral, um bem conhecido, supletivo. E veja você o que nós descobrimos aqui, Madureza. Olha só que nome interessante. Madureza, eu tive uma relação muito estreita com Madureza. Eu vou explicar. Vamos começar aqui falando do Mobral. Mobral. Mobral, Alexandre, começou lá nos anos 60, sabia? Não. E teve seu fim ali no começo dos anos 90 por causa da falta de grana. O que que acontecia na engenharia social daquela época? Os adultos, naquela época, muito sem grana, acabavam abandonando as escolas. Sim. Tinha apenas que ir trabalhar, né? Não tinha pra trabalhar. Com 8 anos, meu pai disse que ele sustentava metade da família. Como é que vai estudar? Dirigindo caminhão? quase isso, cara. Dirigindo carrinho de tijolo. Enfim, aí as pessoas eram obrigadas a abandonar a escola. Aí depois, mais pra frente, quando tava com a família já um pouco mais resolvido, os filhos estavam trabalhando. Precisava ler o olerite. Fazer a conta da caderneta da mercearia. Os adultos acabavam regressando pra escola e tinha algumas instituições estudantis para adultos. Uma delas foi o Mobral, que começou ali na década de 60. Olha só. Começo da década de 80 já tava se arrastando já, porque não tinha grana. Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi um projeto do governo brasileiro criado lá no distante 1967 e propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos. Mas, como você falou, além do Mobral, teve outros movimentos, né? O supletivo. Existe supletivo hoje? O supletivo, tem mais, na né? verdade, hoje acho que tem um outro nome que chama EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. E o supletivo, engraçado, que assim, você falou do Mobral, tinha um lance também, quando a pessoa era meio burra, era um termo pejorativo, você falava assim, ah, seu Mobral, é, né? É verdade, a gente ofendia as pessoas chamando ele de Mobral, e era uma que parecia que, era, né, que o Mobral era dedicado apenas a essas pessoas um pouco mais atrasadas. E o supletivo, ele veio com esse mesmo intuito aí do Mobral, de educar as pessoas que não tiveram a oportunidade ali, né, de ter estudado na sua infância, como... Muitos de nós fizemos. Ou porque trabalhava. Ou porque era um vagabundo, filha de uma puta. Então, e no supletivo, isso aconteceu realmente de fato. Porque o supletivo, muitos viam ali na possibilidade de concluir 8 anos em 6 meses, né? Verdade. Né? Então, ficava ali rapando o cu com a unha. Era um intensivão, né? O supletivo era um intensivão. Até os 14 anos. Aí falava, agora eu vou tirar o atraso. E tentava aprender. O que não conseguiu aprender em 8 anos. Em 6 meses. Porque pra quem não sabe, o supletivo ele tem exatamente essa função de ser algo rápido, né? Então as pessoas faziam isso. Então não só os que não tiveram a oportunidade de estudar, como os que tiveram a oportunidade de estudar, mas ficaram ali travados. Aqueles caras de 16 anos que ainda estavam na sexta série, chegou uma hora que os caras apelavam, né, cara? Fazia supletivo. Você não se lembra o que era o exame madureza? Te juro que não, cara. Meu pai fez o exame madureza. Meu pai concluiu os estudos dele. Fazendo madureza. Fazendo madureza. E o nome é excelente. Isso é um nome de verdade ali ou sei lá, era um apelido que dava? Cara, não era um nome de verdade, mas madureza me traz alguma coisa meio malandra, saca? É, exatamente. Ah, vou levar a vida na madureza. Hoje tem o exame de madureza. Ah, madureza. Mas vai ser moleza. Depois da sinuca eu vou lá. Então, o meu pai, que trabalhou no norte do Paraná, também teve problema com seus estudos. Mas meu pai jura que a quarta série dele valia pelo colegial meu e das minhas duas irmãs, viu, cara? É o que eles falavam. É o que eles falavam. Já com seus filhos e tal, meu pai achou que seria uma excelente ideia concluir os estudos. Na madureza. Na madureza. Então consistia no seguinte, Alexandre. Era um exame que você fazia, um exame que ia te validar a sua certificação ali do colegial. Ah, então, equivalente a isso. Você já se inscrevia, né, pra prova. Tá. Aí o que você fazia? Você procurava uma instituição de ensino por correspondência. Veja você. Pagava uma grana pra essa instituição. Chegava as apostilas na sua casa. Aí você estudava as apostilas e depois você ia fazer o exame. Você não precisava frequentar uma instituição, era só você estudar ali pelas apostilas, depois ia lá num lugar credenciado pelo Ministério da Educação e fazia a prova e eles iam constatar que você estava apto ou não. Eu nunca apanhei do meu pai, mas aquele dia quase que a cinta cantou. Porque eu peguei essa apostila dele e rabisquei tudo, cara. Olha só. E eu arranquei página, foi uma merda. E agora, como que eu vou saber qual é o bicho que dá a doença de Chagas, seu moleque maldito? Meu pai já morreu, mas deve ter apostila em algum sótão por aí. No ensino atual, existem faculdades que seguem quase que essa mesma linha. As pessoas vão lá, sei lá, uma vez por mês, né? Porque rola um ensino à distância, através de internet e tal. E aí, beleza, você bota um profissional na praça aí, sendo que o cara viu duas vezes a cara do professor, cara, no ano. Eu me lembro que foi hype ali nos anos 90, uma faculdade, acho que em Minas. Isso, exato. Você conheço advogados que se formaram, e eu nem vou falar que cargo ele ocupa na cidade que você mora. Ei! Porque isso pode comprometer muitas pessoas. Olha só. Você se inscrevia nessa faculdade, eu acho que não tinha vestibular, não tinha porra nenhuma. Não, cara. Aí, uma vez por mês, você... Em São Paulo tinha muito disso. Alugava-se ônibus. Isso. E ia-se pra Minas Gerais. Nem vou falar a cidade aqui. E você estudava um sábado inteiro lá. Isso. E no domingo voltava. E beleza. Conheço gente também. É. Que profissionais da sua cidade. Que se formaram em uma lá em Santa Catarina. As mesmas Só condições. Que eu acho que era uma vez a cada dois meses. E tinha um em especial que ia pra lá e ficava bebendo. Nem isso. Era o único dia do cara frequentar a faculdade. Não, ficava jogando truco e bebendo. Ficava jogando truco e bebendo. Então, gente. E hoje em dia é os tais cursos à distância pela internet, tem, né? Tem muito. Hoje, eu acho que 100% dos cursos existe pelo menos uma ou duas matérias que eles acompanham apenas via internet, cara. Isso é impressionante. Verdade, gente. Na boa, ali no presencial a gente já não conseguia aprender um caralho. Cara, imagina ali. Imagina a distância. Você assistindo Walking Dead na TV e computador no lado tentando responder alguma coisa. Esse lance de ensino à distância não teve o início nos tempos de internet, como a gente tá falando, porque o pioneiro foi esse instituto aí que eu não lembrava o nome. Instituto Universal Brasileiro. É. Ele existe até hoje, né, Val? Existe, não usa mais o correio, usa a web pra isso. Agora, quer ver, eu vou refrescar. Quantas revistas você abria e Exatamente. Tinha lá aquela página? O logo era um cara com umas asinhas assim na cabeça. Uma entidade em greco, romana. Muita publicidade do Instituto Universal Brasileiro em revista em quadrinho. E sempre tinha uma história em quadrinho. É verdade. Que era tipo, um cara encontrava com o outro. Ah, o que você tá fazendo? Ah, tô aqui consertando a televisão. Ai. Mas você sabe fazer isso? Não. Aí a televisão, bum, exato, explode. Exato. Aí um falava pro outro. Ah, então vai no Instituto Universal Brasileiro. E outro com a cara toda preta por conta da explosão. Era isso mesmo. Tinha essa publicidade e embaixo tinha quase se fosse um picote ali pra você preencher. Exato. Exato. E mandar por correio também pra falar, eu quero me formar um arrumador de TV. E quais eram os cursos, Alexandre? Então, eu me lembro desse de radiotecnia, se consertavam os rádios naquela época, tinha curso de corte e costura. Como é que dá pra aprender corte e costura por correspondência? Minha mãe aprendeu na igreja, né? Presencial, curso presencial. Curso de mecânico, então? Como é que você conserta uma embreagem? Você pega um Fusca, abre ali atrás e catapultila. Ah, aqui é o Giclê. O material didático pra uma mecânica tinha que vir uma variante velha pelo correio. Desenho artístico e publicitário. Imagina, o cara... tem de diretor de arte aí que se formou hoje no Instituto Universal Brasileiro. E tem coisas que a gente vê que parece que saíram dali mesmo. Eu tenho certeza que tem. Torneiro mecânico, que era um clássico, né? Eu tenho certeza que o Lula aprendeu pelo quem não fez Senai foi via Instituto Universal Brasileiro. Senai era uma instituição, se bem que não era de adultos. Eu preenchi uma ficha pra Senai, mas eu queria ser desenhista, mas eu queria trabalhar no Maurício de Souza Produções, entendeu? Não, mas por que você não fez desenho artístico? Eu devia ter feito. No Instituto Universal Brasileiro. Eu fiz Senai. Deve ser Senai de quê, Walter? É produção visual gráfica. Mas aí já é bacana. Não, só o né, nome. Cara? Só o nome é bacana. Então, mas tinha mais uma série de outras coisas, né? Tipo, eletricista e tal. E eram os cursos que tinham tudo pra dar errado, né? Porque, meu, imagina, só faltava dentista. Ah, onde é que você formou, seu doutor? Ah, eu formei no aí, e ele já com o buticão. Com o teu siso, né? É, com o pé no seu peito. E puxa, ah, no Instituto Universal Brasileiro. Pá! A ouvinte Fabiana Cazé, da cidade de Barretos, aqui no interior de São Paulo, nos disse que fez o curso de datilografia por correspondência e que nem sequer teve uma máquina de escrever em casa. Assim que o diploma chegou pelo correio, ela se inscreveu em um concurso público da prefeitura e foi admitida como datilógrafa. Nossa, cara. Cargo esse que ficou por quase 10 anos, abre aspas aqui no e-mail dela. Curioso que a prova não contemplava testes práticos, né? E eu fiquei catamilografando na prefeitura por uns 2 meses até que eu aprendi de verdade a datilografar. Olha, o meu tio que trabalhava, que era escrivão da delegacia. Datilógrafo Jerry Lewis. Exatamente. Que fazia até musiquinha. Era isso mesmo. E meu tio, ele era espetacular nisso. Meu tio que era escrivão na delegacia. Tio André. Tio André. Ele era sensacional. E ele conversando com a gente, datilografando. Ele, não era ele que comia a marmita datilografando ao mesmo tempo? Ele mesmo. Era impressionante. Então ele tava conversando e... Aquilo impressionava. As pessoas juntavam pra ver... As pessoas saíam de suas casas pra ver tio André datilografando, cara. Veja que loucura. A Maria Rita Pavani, que é de Tubarão, lá em Santa Catarina, nos diz que o pai da melhor amiga dela estudava pelo telecurso primeiro grau da Rede Globo. Olha só, cara. Cara, hoje em dia eu acho que existe ainda. Existe. Eu acordava de madrugada e ficava assistindo, tentando relembrar coisas. Mas naquela época, o telecurso foi hype. Foi. E vendia. Você acompanhava o curso em revistas, né? Em apostilas. Exato. E vendia... Fascículos, né? Nas bancas. Isso, vendia containers de fascículos. E ela fala aqui, ó. A mãe da minha amiga, que convenceu ele a estudar, pois ele era bicheiro e não queria vê-lo na cadeia. Mas no fim, quem colocou o bicheiro em cana foi a própria mulher dele, pois depois que ela descobriu que ele comia a dona do boteco que fazia os jogos, ela denunciou para as autoridades. A vida como ela é no Agente 86. Cara, uma mulher traída, ela não mede esforço para fuder a vida do traidor. E fique de lição para vocês que estão ouvindo. Alexandre, o ouvinte Oscar B, de Taboão da Serra, nos mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Tem um tio que durante sua infância detestava ir à escola e acabou abandonando os estudos. Já adulto, depois de um longo trabalho tentando convencê-lo para que voltasse a estudar, o convencemos e ele foi para a escola, mas não deu certo. Assim que ele tomou coragem para pisar dentro da escola... A sirene de início de aula tocou e todas aquelas más lembranças ali do passado voltaram e ele saiu correndo da escola para ficar um bom tempo sem frequentar aquele lugar. Aí ele põe um parênteses assim, exceto para jogar bola e fumar maconha. Alguns anos depois, este traste voltou a estudar e, pasmem, não apenas completou os estudos, mas está fazendo faculdade para ser professor de geografia. Quais eram os mobrais da sua classe lá, você lembra? Tinha um, ele não era muito esperto, eu não vou falar o nome dele, não. Vai que... Ele é meio maluco, é. Cara. Andou fumando muita maconha aí. Ele acha que é hippie agora. Ele é um cara muito estranho. Aí uma vez, o professor chamou ele pra fazer uma conta na lousa. Uma equação de segundo grau na lousa. Que poderia ser um grande problema, né, cara? Você ser chamado ali à execração pública. Ali. Poderia ser um grande constrangimento, né? Exato, era. E eu lembro que esse professor, o professor Miguel, ele era bravo pra caralho. Todo mundo tinha medo dele. Esse moleque começou a tentar resolver a equação. Eu me lembro que tinha as calças meio caídas. Sabe aquele urso do desenho? Sim, me lembro muito bem. Fazia a cara de coitada e botava a bunda lá embaixo. Então, ele tinha essa bunda de forma constante, assim. Saca, calça ia quase no joelho. Na época que não se usava calça no joelho. Não, eu lembro que era uma West Top. E nem aparecia cueca, pra você ter uma ideia. Parece que é o Alpargatas fazer aquela merda sob encomenda pra ele. Ele começou a resolver a equação na lousa. Mas era nítido. O contato dele com os números nunca tinha sido... Confundia 2 com 5. Tinha muito disso, não sabia se o 2... Qual que é aquele? Faz direito pra esquerda. Aí o professor já começou a escrotizar ele. Naquela época o professor podia. Batia, inclusive. Então, a união de duas coisas. Escrotização verbal com espancamento. Foi aquela que teve naquela tarde. Ele chegou, o professor Miguel, falou assim... Ô, fulaninho, você é burro pra caralho. Você não consegue resolver isso. Aí ele... virou pra trás assim, professor, acontece que eu fico nervoso. O professor Miguel não falou nada, ele só pegou o apagador e jogou. Entendeu? Eu me lembro da cena até agora, batendo, quicando na cabeça dele, subindo aquela poeira pro apagador. E na sequência o apagador já com sangue, batendo na lousa, deixando um ponto de sangue na lousa. Que maravilha, foi ótimo.